Salva de palmas pra Jesus. Valeu, galera! Quem tá feliz? Tira o pé do chão, vai! O amor faz com que a vida tenha sentido de ser. Quero ver assim, ó. O amor sara as feridas, nos faz a dor esquecer. Tá bonito, Manaus, vem! O amor traz a esperança dentro do coração. Que lindo! Esse amor fazer ao sonho e renascer. Lá pra cima, vai! Vai! Sol brilhará pela manhã, de novo amanhecer. O mundo verá que o amor existe pra mim e você. Sol brilhará pela manhã, de novo amanhecer. E o mundo verá que o amor existe pra mim e você. Nos seus olhos vejo a esperança de um dia mais pra recomeçar. Pois pra Deus nada, nada é impossível, tudo é real, vida sem igual. Pra descobrir o quê? Então vou lá pra cima. Quero ver vocês, vocês, vai! O sol. Existe pra mim e vocês. Sol brilhará pela manhã, de novo amanhecer. O mundo verá que o amor existe pra mim e você, você, você. Sol brilhará. Essa canção a gente vai cantar com muita emoção. Foi a primeira música que a gente gravou com uma passagem especificamente bíblica, passagem do jovem rico. Se você sabe, canta com a gente, vai ficar bonito demais, pode ter certeza. Ele falava assim, né, perguntava: mestre, o que farei para a vida eterna herdar? Vamos lá!